Dançando, quero viver dançando. Ah, professor. A orquestra vai tocando e eu vou pedindo bis. Dançando, quando eu estou dançando. Oh, dona Florinda. Me sinto flutuando, alegre e bem feliz. Procura compreender que não é loucura. A dança traz um punhado de emoções que alegrando os corações nos faz sorrir. Dançando, quero viver dançando. Ah, eu também. A orquestra vai tocando e eu vou pedindo bis. Como o senhor dança bem, professor? Parece que estou sonhando. Sim, dona Florinda, a senhora acha. E é tão bom dançar, tão bom. Procura compreender que não é loucura. A dança traz um punhado de emoções que alegrando os corações nos faz sorrir. Dançando, quero viver dançando. Parece que estou no céu. Porque quando estou dançando, me sinto bem feliz.